Cuidado no arrado show. Tem psicodelia e muita listagia no flow. Row, sou um psicossocial, doente do Neandertal. Eu não gosto de ler jornal, nego não para de me ligar. Surto e desligo o celular. Tô fritando, velho maluco, devo tá. Mas mesmo assim nem tô ligando, pois tô surtando e nego ainda me imitando. Eu sempre falo, tome cuidado. Toma cuidado aí. Senão só vai ficar cheiro do ralo. Me deixa em paz, não me perturbe mais, senão afundo o barco dos teus pais no cais. Cuidado na hora do show. Tem psicodelia e muita licença no flow. Sou um psicossocial, doente e William Bertão. E eu não gosto de ler jornal. Cuidado na hora do show. Tem psicodelia e muita licença no flow. Sou um psicossocial. Na missão de espalho, rap por todas as city no kit. Minha equipe com 10 tipo de conjuntivite. Pra minha expansão, importa que todos os meus sons lançados sejam hit. Cuidado!